Romeo Eco Victor, reinterceptando o sinal da 1977 milhas. Gente, estou aguardando este pouso livre. Gente, Romeo Eco Victor aguardando este pouso livre. Controle Olympus 94 cruzando 1000 pés, autorizado radial 160 para o Olympus. Gente, contato radar Olympus 94, é rota radial 160, subindo para o 100, Olympus 94. Olympus 94 para radial 160 e nível 100. Confirmando, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Ciente, o vento 140 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 17. Eu vi pouso no 7 no Mercury. Solo 04, direita, o solo 121, décima 1. 211. Chame o táxi. Controle, gostaria 2223, só necessita desvio à esquerda por aproximadamente 240 por 40 mil. 240, proficiente do desvio, passarei 2223. 2223, sim. Chame o táxi. Ok, line up plate on 10 American. Convido seu solo 06, a estação na frequência livre, boa tarde. Alfa Tango Tango. Aeronave de pequeno porte ingressando agora no pátio 5, após a mesma, tá autorizado, táxi, chama na papá. No canal Tango 105 e 18. Olympus 94, chamará canais Tango 105 e Tango 18. Obrigado por ter ouvido. Bastante bom nome, né? Chegou o nome de assim, copiou a voz América de Bastei, não nota. American Line, the tree clear to take off. Runway 10, wind 120 degrees, 06 knots. Take off on 10, American 38. Alfa Tango Tango, livre ingresso, pistão no 7, reporte aliado e pronto. American Line 238 Airborne at 10, contact control 120.8. 120.8 American 238, today, 42 Upper Gun. Departure Bogey, American 238, climbing out at 2 for flight level 360. Morning, America 238, radio contact, climb maintain level 360, Momo departure. Okay, on the Momo departure, American 238, Legato. Gente, Alfa Tango Tango, após decolagem, entrega com razão de subida. ou 500? Gente. Alfa Tango Tango, livre decolagem pista 97, vento 120 graus, no Sarona. Gol 1165, decolagem 12, controle 1208. 208, 1165. Alfa Tango Tango, decolado ao Zuno 3, controle 1208, sua viagem. Graças, 208, Alfa Tango Tango. 50. Reporte livrando as formações, chegou 1094, livre desvio. Olá, bom dia, Alfa Tango Tango, decola 17 na Conde. Tango Tango, contato radar, se da Conde, subiu 090. Alfa Tango Tango. T2223, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Zero 94, prossiga. Testa pronta pela direita. O 094 desça para o 050. Turkey 238, call now Recife Centrum, frequency 125, decimal 45. 2545, muito obrigado, bom dia, American 238. Bom dia. RIP 5384, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45. 1165, chame Recife, 125, decimal 1. Controle 1208. Recebo o controle 208. Não recebo, não, repete. Controle, é o 1965. 1965, passando 180, chame agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterno 3325, com voo. 1251, 3325, muito obrigado, bom 1965. Estadio 106, sua posição. Vicente, reporte no farol da Barra, Guardião 06. Tripsen 414, aciona a identificação. Foi na proa de Mari para chegar da Mari. Reporte no ideal de descida, pista 10 e LS X-Ray. De zona para 2.000 pés, ajustado 1.013, gol 1.094. Tato está livre, 5.4.4. Levando as formações, se encontrar de vá para o Adedo na 5414. Adedo no ideal de descida. De 106, corredor. Vamos ter a linha do litoral, 500 pés, ajustado 2013, reporte de pituação. Sul 32, aciona identificação, vou na proa do NDB Simbra, reporte para descida, o ajuste 013, procedimento elétrico, sua vista 10. Ciente, procedimento elétrico, X-ray, na pista 10, sem contato radar. Reporte para a descida, Pastor 32. Nessa posição autorizada, o interceptor ILS, reporte estabilizado. Motor estabilizado, 094. 06, chame torre 119, decimal 95. Estabilizado, gol 1094. 4 VLS, chame torre 1895. 1895. Gol 094, estabilizando, passar o externo. Gol 1094, continue a aproximação, externo, reporte externo 3, pouso baixado para lá. Passar. Visual, com tráfego na final da 1-0. Sim, base 1-0-6, autorizado o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol. Reporte na final do Graia. Sim, tem que estar autorizado da presente, a retaguarda do tráfego prosseguir direto para o Graia, 1-0-6. Com 1-0-9-4, informa o tráfego à sua direita, aproximadamente 3 milhas, o helicóptero mantendo 500 pés, não interfere no seu eixo de aproximação, em livre pouso, pistão 1-0, tento 1-3-0 graus, 08 nós. Eu reposo, gol 1-0-9-4. Aproximando 050, trip 5404. 5404, desça para 2000 pés, 2013, reporte estabilizado, localizado na pistão 1-0. E 13 e 2000, reporte estabilizado, localizado na trip 5404. Vai lá final para o Guardião 06. Guardião 06, reposta no solo controlado, ajuste 1013, com vento 140 graus, 099. Solo está controlado, 06. Plano posição Alagoinhas, para chegar a Bonfim, desça para o nível 080. 1-0-9-4, no solo aos 3-0, livre à direita, 1-2-1, 1, bom dia. Então, informa o tráfego, 12 horas, 10 milhas, um caravana foi sair mantendo o nível 1-0-0, sentido contrário. Voltando o controle. Tráfego 12 horas, 9 milhas, um cara manda por sério, mantendo nível 100, sentido contrário. Pastor 32, vamos tráfego 12 horas, 7 milhas, um Charlie 402, mantendo nível 090, sentido contrário. Atualiza por externo, por trip 5444. Chega, 3514. Posso dar voz direto para o externo? Está presente? Presente, proa. E nessa proa está autorizado a interceptar o lock. Reporte estabilizado, 3414. Reportaremos. Pode estar 630 da Gol, a linha decola pistão no zero, vento no 30 graus, 089. Autorizado da linha, decolar cabeceira no zero, Gol 630. Quatro dois zero sete, desça para quatro pés, ajuste no 013. Afirmativo. Localizador, Tripe 5414. Tripe 5414, torre 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, Tripe 5414. Tripe 5414. Continua a aproximação, a porta externa tem esposo baixado travado. Teremos. Gol 1630, decolar 235, controle 1208. 208, bom dia, obrigado. Controle, gol 630, bom dia. Gol 1630, contato radar, sou para o 370, na saída Puca. 370 Puca, obrigado. Por 32, isso para o nível 050. Baixo travado, Tripe 5414. Tripe 5414, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 072. Livre pouso, Tripe 5414. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, 60 milhas. Nordeste, velho, Salvador, serviço radar terminado. Chame agora Aracaju na frequência 1203. Boa. E aí, Brasil, eita. Dois. Confirma 211? Afirmo, 211. Sente. 1630, está presente. Vou direto Romeu Fox 018. Confirmado, Romeu Fox 011? 018. Ok, Romeu Fox 018. Economia 21, a linha aí decola, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 079. Firmo. Torre 3-2, alteração para final da pista 1-0, curva direita na proa 255. Seu limite será 25 milhas na proa. À direita na proa 255. Seu limite será 25 milhas na proa. Salvador, bom. Voo 648, após rolar as aeronaves da companhia, linha e mantém. Economia 21, decolado aos 41, controle 1208. 208, Economia 21. Controle Salvador, boa. Economia 21 decolou na Daeleira, passando mil pés. Economia 21, contato radar, só para o 360 na saída da Daeleira. 360 na Daeleira, Economia 21. Decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0, graus 0-6, 12 de nós. Decolagem, 1-4-8. Obrigado, bom dia. No 4207, desce para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. Salvador, voo 1620, serviço solicita proa de Leda. Voo 1621, autorizado na proa de Leda. 621, autorizado para de Leda. Confirme a proa que estamos tendo. Economia 48, decolado aos 43, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 648. Gol no 648, contato radar, sua para o 370, saída Puca Zumbi. Puca Zumbi, 370, 648. Pastor 32, desça para 3 mil pés, ajuste no 013, sem condições de curvar à esquerda, voar na proa 245. Salvador, bom dia, 61, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul 407, torre 1187. 207, obrigado, pai. Salvador, bom dia, Azul 407, transfere, baixar e travar, está 2 milhas de espera. O Azul 4307, continua a aproximação, vai que está livre. Aguardar. Vetor 32, desce para 2 mil pés, aguardando no vetor para interceptar o localizador. Azul 407, livre pouso, pistão 0, vento 1,40 graus, 079. É, livre pouso, 407. O no 648 chama Recife, frequência 12545. 45648. O no 621 chama Recife, frequência 1251. 251, 621. suficiente. No 561, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado. 49, liga direita, 1211, bom dia. Tom 32, para o curso localizador, curva esquerda, proa 155, reporte estabilizado. Interceptando localizadores de visual com campo, pastor 32. Pastor 32, torre 1895. 295, pastor 32. Pastor 32, check train. 35, pastor 32, tá free, alerta. Teve pouso, pistão na 0, vento no 40 graus, 089. Ah, tá prosseguindo para pouso, tá livre para o pastor 32, livre pouso? Afirmo, livre pouso, pistão na 0, vento no 40 graus, 089. Vento 140 graus 099. No 561, no repórter do Fraldo Desvio. Segue parte militar. Para a esquerda, estacionar frequência livre. Bom dia. 013, repórter iniciando a curva para a dona. 1791.